Chama, Mariana, chama. Machuca. Tira a lembrança que ela deixou. Tira esse vazio que em mim ficou. Esse céu de estrelas que ela me levou eram só mentiras e um falso amor. Tira dos meus sonhos a imagem dela. Tira o desejo de estar com ela. Apagadamente, fazer diferente a gente. Tira essa mulher do meu coração. Tira do meu corpo essa sensação. Tira ela de mim. Tira ela de mim. Beija minha boca que ela beijou. Chega onde ninguém jamais chegou. Tira ela de mim. Tira ela de mim. Tira essa vida que me cegou. Tira esse golpe que me arrasou. Sempre existe espaço pra um novo amor. A felicidade é superior. Tira dos meus sonhos a imagem dela. Tira o desejo de estar com ela. Apagadamente, fazer diferente a gente. Tira essa mulher do meu coração. Meu corpo essa sensação. Tira ela de mim. Tira ela de mim. Beija minha boca que ela beijou. Chega onde ninguém jamais chegou. Tira ela de mim. Tira ela de mim. Tira do meu corpo essa sensação, tira ela de mim, tira ela de mim, beija minha boca que ela beijou, chega onde ninguém jamais chegou.